Idade baixada, zona oeste, fumadeiro. Eu não sou cachorro, pra tu me chamar de bravo. Na verdade eu sou sinistro, no socão eu sou invocado. Corre, corre.